Rafael, boa noite. Tô de certeza aqui? Absoluta! Bom, vamos ver o problema que você tá tendo. Tá. Qual a configuração hipopatia? Nessa parte não tem como ajudar. Passa essa porra logo! Nessa parte não tem como ajudar. Empresinha do caralho essa de vocês, hein? Tô de certeza aqui? Um inferno! Nessa parte não tem como ajudar. Vocês estão pensando o quê? Bom, vamos ver o problema que você tá tendo. Vamos ver o problema todo? Tô de certeza aqui? Absoluta! Chupar o saco dele! Nessa parte não tem como ajudar. Meu querido, um inferno! Nessa parte não tem como ajudar. Pelo amor de Deus, me manda o programa. Tô de certeza aqui? Passa essa porra logo! Deixa eu só falar uma coisa. Um inferno! Tô de certeza aqui? Absoluta! Deixa eu só falar uma coisa. Vocês estão pensando o quê? Bom, vamos ver o problema que você tá tendo. Chupar o saco dele! Tô de certeza aqui? Absoluta! Nessa parte não tem como ajudar. Qual a configuração hipopatia? Nessa parte não tem como ajudar. Meu querido, um inferno! Nessa parte não tem como ajudar. Rafael, boa noite.